Uma ambulância do SIAT estava em deslocamento pela Avenida JK em direção ao posto Vila A no final da manhã de sábado, quando os integrantes da guarnição testemunharam um acidente de trânsito do tipo atropelamento. Um ônibus atingiu um pedestre que atravessava a Avenida JK no cruzamento com a Avenida Venezuela. Pedestre este que fazia a travessia sem observar a movimentação de veículos. O choque envolveu um ônibus que seguia rumo a Vila Portes e fazia a linha Argentina-Paraguai, passando pelo centro de Foz do Iguaçu. No momento do choque, ele não tinha passageiros. O motorista, muito abalado, não conseguiu esboçar praticamente nenhuma reação após o choque e, orientado pelos bombeiros que testemunharam o acidente, apenas retirou o veículo da pista de rolamento e estacionou na esquina mais próxima. A vítima atropelada foi identificada como Jeová Policarpo da Silva, de 56 anos, que teve múltiplas fraturas e recebeu atendimento praticamente instantâneo, mas não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito após uma parada cardiorrespiratória quando já estava a caminho do hospital. O corpo da vítima foi entregue no Hospital Municipal e mais tarde foi recolhido do necrotério pelo Instituto Médico Legal. Após o procedimento de necropsia, o corpo foi liberado para familiares. O motorista envolvido no acidente foi encaminhado por policiais militares do pelotão de trânsito à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis, como indiciamento do mesmo por homicídio culposo, quando a morte é provocada de forma involuntária. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.